Plano de Estudo Tutorado PET, Volume 2, Geografia, segundo ano, páginas 72 a 92. Eixo temático: As transformações do mundo rural. Tema: Espacialidade rural. Tópico: O desenvolvimento histórico da produção agropecuária. Vamos reconhecer os fenômenos espaciais que evidenciam as transformações no mundo rural. Relaciona-se também com a história da agricultura, sistemas agropecuários intensivos e extensivos, com a agricultura familiar, comercial e tradicional. O estudo deste tema ajuda no desenvolvimento da competência número 2 da área de Ciências Humanas da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que pressupõe que o estudante seja capaz de comparar e avaliar a ocupação do espaço, a delimitação de fronteiras e o papel dos agentes, dos atores sociais, responsáveis pelas transformações. Caro aluno, cara aluna, você vai entender sobre os diferentes tipos de produção agropecuária no mundo e no Brasil e as especificidades existentes no desenvolvimento histórico do processo de produção desses espaços rurais. Fique por dentro dos conceitos. A agricultura na história da humanidade. Ao longo da história humana, existiram diferentes modos de produção agrícola de acordo com instrumentos, técnicas de trabalhos, aspectos culturais e com a localização de cada sociedade. No período Neolítico, há mais de 6 milhões de anos, mudanças climáticas deram origem às geleiras, florestas tropicais e maior número de rios perenes, aqueles que não se secam, que permitiram aos seres humanos conhecer e tirar máximo proveito da natureza. O desenvolvimento da agricultura favoreceu o sedentarismo, ou seja, diversos povos deixaram de ser nômades para se fixar em lugares onde, além de cultivar alimentos, criavam diferentes espécies de animais. A agricultura neolítica era praticada de duas formas principais. Inicialmente, os sistemas pastoris e de cultivo ocorriam em florestas temperadas e tropicais que eram derrubadas e queimadas para que, em suas áreas, se fizesse o plantio. Depois, entre cerca de 2.500 anos antes de Cristo e 450, os seres humanos passaram a usar o sistema de pousio da terra, quando uma área deixada em repouso, sem o uso durante um período do ano para recuperar seus nutrientes. Nesse intervalo, a criação de rebanhos, sobretudo bovinos, destinava-se à alimentação dos seres humanos, assim como à movimentação de carros de tração animal para arar o solo. As fezes desses animais serviam como fertilizante orgânico para o solo. Na América, maias, astecas e incas, povos pré-colombianos que já habitavam o continente antes da chegada do colonizador europeu, no final do século XV, desenvolveram diferentes técnicas de canalização das águas, o que possibilitou a introdução de práticas avançadas no cultivo de alimentos. Com isso, as populações deixaram de ser nômades e de praticar agricultura itinerante e passaram a se concentrar em áreas fixas. Na Europa, a crise do sistema feudal e o advento do capitalismo comercial fizeram a população camponesa se transferir para as cidades, e seus habitantes cada vez mais se ocuparam com o comércio e a manufatura. A população deixou de produzir alimentos e passou a comprá-los daqueles que permaneceram no campo. Pode-se dizer que essa foi a primeira divisão do trabalho entre campo e cidade. Para entender a demanda, a agricultura moderna surgiu como um dos resultados da Revolução Industrial iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, melhorando instrumentos e ferramentas, principalmente pelo uso do aço nos arados de tração animal e nas máquinas de moer cereais, além do estrume de animais para a adubação das lavouras. De modo geral, o trabalho agrícola tornou-se mais intensivo a fim de obter colheitas melhores com a mesma área de terra cultivada ou mesmo com a expansão delas, razão pela qual esse período foi denominado de Primeira Revolução Agrícola. No final do século XVIII, com o estabelecimento da propriedade rural privada e o aumento da jornada de trabalho dos agricultores que permaneceram no campo, um enorme contingente populacional sem acesso à terra migrou para as cidades em busca de trabalho nas indústrias em um processo denominado êxodo rural. Agropecuária extensiva e intensiva. A agropecuária e a produção pecuária podem se enquadrar em dois modelos distintos denominados de intensivos e extensivos. Tais modelos podem variar conforme o nível de tecnologia empregado. A agropecuária é uma das principais atividades econômicas da atualidade e, ao lado do extrativismo mineral e vegetal, compõe quase que a totalidade das práticas sociais do meio rural. Os seus métodos e sistemas, no entanto, apresentam-se de formas diferentes conforme o nível de desenvolvimento tecnológico dos lugares e das condições das pessoas que realizam essa importante atividade. Por esse motivo, em termos de classificação, dizemos que existe uma diferença entre a agropecuária extensiva e a intensiva. A agropecuária extensiva é aquela praticada a partir de técnicas mais tradicionais e com baixo teor tecnológico. Na agricultura, ela se caracteriza pela produção com baixos investimentos e com emprego de uma grande quantidade de trabalhadores. Na pecuária, ela ocorre com a criação de gados soltos e ocupa uma grande quantidade de terras, havendo uma menor produtividade. Já a agropecuária intensiva ocorre de maneira oposta, ou seja, empregam-se avançados recursos tecnológicos, o que ocasiona uma menor necessidade de trabalhadores na produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. A necessidade de ocupação de terras é menor, embora ela seja mais frequente em grandes propriedades, e a produtividade é bastante elevada. A agricultura e a pecuária na história econômica do Brasil. A extração vegetal e a agricultura monocultora de exportação foram atividades econômicas decisivas para o processo de ocupação do território brasileiro até o século XX. O ciclo da cana-de-açúcar, século XVI ao século XIX, foi uma das fases de maior desenvolvimento econômico. Por muito tempo, foi a base da economia colonial, com a maior parte do comércio sendo feito com o mercado europeu. Além do açúcar, nesse período destacou-se também a produção de tabaco e algodão. Este ciclo representou o alicerce econômico da colonização portuguesa no Brasil entre os séculos XVI e XVII. Do século XVII ao século XVIII, a concorrência holandesa, ao produzir açúcar nas Antilhas, provocou a perda do monopólio do açúcar pelo Brasil junto ao mercado europeu no século XVIII. Com o fim do ciclo açucareiro, seguiu-se um novo período que, na história, ficou conhecido como ciclo do ouro, visto que esse metal passou a ser grande responsável pela dinâmica econômica brasileira a partir do século XVIII. A partir do início do século XIX, teve início o ciclo do café, entre 1800 e 1930. Este gênero agrícola foi o grande motor da economia brasileira por pelo menos 130 anos. Todavia, em 1929, com a crise econômica internacional decorrente da queda da Bolsa de Valores de Nova York, houve uma acentuada redução da demanda internacional pelo café brasileiro, com uma enorme pressão negativa sobre o preço, chegando a inviabilizar a tomada de empréstimos externos para absorver os estoques excedentes do café. Neste momento, a saída do governo foi desempenhar um papel ativo na economia nacional. Outro ciclo importante para a agricultura brasileira foi o da borracha, entre 1866 e 1913. A borracha natural não precisou de mais que um século para se tornar a sensação na Europa e nos Estados Unidos. Grande demanda e pequena oferta levou a um rápido aumento na cotação internacional do produto. Nos anos de 1960, cerca de 50% da população brasileira vivia no meio rural. Eram mais ou menos 70 milhões de pessoas que exerciam uma grande pressão pela disponibilidade de alimentos, os quais, em alguns casos, por não serem produzidos no Brasil, eram importados. A pressão da sociedade por alimentos produzidos no país levou à elaboração de uma proposta que associava aumento na produção de alimentos básicos com a redistribuição de terras como forma de promoção de justiça social, por meio da reforma agrária. Após algumas tentativas, tal reforma tem início com a promulgação da Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964. Esta lei regulamentaria os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para os fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. 2 anos depois, seria promulgada a Lei 4.947, de 6 de abril de 1966, a qual fixa normas de direito agrário e dispõe sobre o sistema de organização e funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e da outras providências. Nessa década, de forma complementar às reformas para o campo, surgiu também a política de crédito rural através da Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965. Na segunda metade do século XX, isto é, após o ano 1950, ocorreram 2 eventos que, por transformarem a dinâmica do meio rural, acabaram por chamar a atenção dos estudiosos: a modernização da agricultura e a Revolução Verde. Tais eventos estavam alinhados à necessidade de políticas que potencializassem a obtenção de ganhos de produtividade da terra, do capital, da mão de obra e aumento da eficiência econômica através da especialização das unidades produtivas. Na prática, estabeleceram um novo marco referencial. De um lado estão as empresas rurais, adeptas ao agronegócio, e de outro, a agricultura diversificada, a qual, nos anos de 1990, passaria a ser conhecida por agricultura familiar. O resultado dessa nova concepção significaria, no período de 1970 até 2015, o crescimento da oferta de produtos agropecuários e o abastecimento da população com queda de preços dos alimentos. O crescimento da oferta de produtos agropecuários e o abastecimento da população com queda de preços dos alimentos. Análise da imagem da página 75. Em 1966, uma hectare de algodão, isto é, uma área que media 100 de comprimento por 100 de largura, era produzidos 1.333 quilos ao ano. 10 anos depois, em 2006, a mesma hectare já passava a produzir 2.986 quilos de algodão ao ano, um aumento de 124%. Na mesma área de uma hectare, em 1966, criava-se cerca de 22 cabeças de gado. Já em 2006, esse número saltou para 43 cabeças, um aumento de 90%. Em relação à produção de milho, em 1966, uma hectare produzia 2.442 kg de milho. Já em 2006, a mesma área passava a produzir, ou passou a produzir, 3.606 quilos, um aumento de 48%. Comparando a produtividade da soja, em 1966 produzia-se, em uma hectare, 2.334 quilos de soja. Já em 2006, passou a produzir 2.602 quilos, um aumento de 12%. Para saber mais, assista ao vídeo Agricultura Brasileira, disponibilizada no YouTube pelo canal Terra Negra. A duração é de 9 minutos. Outros vídeos enriquecedores são a Revolução Verde e a Reforma Agrária no Brasil, também no YouTube. Chegou a hora de fazer as atividades. A imagem colorida do ganho de produtividade na lavoura brasileira, bem como o mapa colorido da questão 2 da atividade deste conteúdo, está disponível no blog profjdeuslene.blogspot.com.